tô com dor de cabeça. Na cabeça? Eu tô com dor de cabeça. Não, tô com dor na minha cabeça. Eu tô com dor na minha cabeça.